foi minha sede ao mar ao sul da minha terra. É Tabuleiro, é Alentejo, o meu país. Neste momento o sol queima, vento beija, se ar louca em movimento. Minha palavra vital do sol nascente, meu madrigal. Saltamos para a década de 70. Em 1979, subimos no balão de Manuela Bravo. Sobe, sobe, balão, sobe. Quanto mais não vão viver a vida assim. Nas asas do sonho é bom andar sem norte. Não preciso vistos, nem uso passaporte. Não tenho limites, parar não é comigo. Se ouço o meu amor dizer, eu vou contigo. Ter essa certeza é luz de novo dia. Vai, meu balão doiro, envolto em fantasia. Sobe, sobe, balão, sobe. Vai pedir aquela estrela que me deixe lá viver e sonhar. Leve o meu amor comigo, pois eu sei que encontrei um lugar ideal para amar. Anos depois, os Da Vinci conquistaram o país ao viajar por esse mundo fora onde se fala a boníssima língua que é o português. Exatamente, foi conquistador. Era um mundo novo, um sonho de poetas. Lusitana Paixão ou o nome de um programa da nossa rádio Antena Web. Espero que não esteja a dar qualquer novidade, tal como que o amigo ouvinte ouça todas as nossas emissões, se não chateio-me. Lusitana Paixão é também o nome da música que ganhou o festival em 1991, na voz de Dulce Pontes. Cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou o Alex e neste momento estou a ouvir a Antena Web. Obrigado. Antena Web. Sintoniza-te. Aos sábados à tarde, a Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fica a conhecer um pouco mais deste pequeno, mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. Lusitana Paixão é o programa de música portuguesa na Antena Web. 100% da nossa música em Lusitana Paixão, um programa com condução, realização e locução de Carlos Bonaparte, às sextas-feiras, pelas 14 horas. Lusitana Paixão, na Antena Web, entre as 14 e as 16. Antena Web, um caso sério na radiofonia. Café Pão no Forno, onde a alta qualidade se alia ao baixo preço. Tome um descontraído café no Café Pão no Forno, na Rua Augusto Gomes, número 86, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia. Estamos abertos de segunda a sexta entre as 7 e as 22 e aos sábados entre as 8 e as 22. Aos domingos, estamos fechados para descanso do pessoal. Café Pão no Forno. Lumelino Silva, o Caruso Português. Minha mãezinha, minha mãezinha do céu. 18 temas, agora disponíveis em CD, num lançamento feito pela Tradição. Lumelino Silva, o Caruso Português. Já à venda. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. No ano seguinte, em 1992, uma melodia bem mais mexida. Dina cantou Amor d'Água Fresca. Quando eu vi olhos de ameixa e a boca de amora silvestre, tanto mel, tanto sol, nessa tua madeixa, perfil sumarento e agreste. Foi a certeza que eras tu, o meu doce teu bem, nós sobre a mesa, o amor da mora. Fresca, provei e perdi o juízo. Foi na manhã acesa em ti, a becata, a punho e a pera francesa, ruma, framboesa, kiwi. Peguei, trinquei, meti-te na cesta, riso e dás-me a volta à cabeça. Vem cá, tenho sede, quero o teu amor de água fresca. Tenho sede de outros horizontes que o festival RTP abria. Mas bom, em 1994, Sara Tavares apresentou uma canção muito bem conseguida, Chamar a Música. Esta noite vou ficar assim, prisioneira desse olhar de mel pousado em mim. Chamar a música, pôr à prova a minha voz, uma trova só para nós. amor, amor, amor. Vou chamar a música, vou pegar na tua mão, vou compor uma canção. Chamar a música, música, dê-la aqui tão perto, como o vento do deserto. Banal que ninguém lê. Vou chamar a música, murmurar um madrigal, inventar um ritual. Esta noite vou servir um chá feito de ervas e jasmim e aromas que não há. Vou chamar a música, encontrar a flor de mim, um poema de cetim. Chamar a música, música, dê-la aqui tão perto, como o vento do deserto. Acordar. Pequeno salto para 2003, Rita Guerra e Deixa-me Sonhar Só Mais Uma Vez. Leva o sol, leva o mar, leva contigo a luz do meu. O céu leva a cor Sendo assim, vamos já terminar a emissão de hoje de Quadras da Música, um programa dedicado exclusivamente a músicas, intérpretes, claro, que conquistaram o Festival RTP da Canção. Conheceu o vencedor mais recente no sábado com o Filipe Azevedo. Daqui vai o meu desejo de boa sorte e muitos pontos para ela, quando estiver em Oslo, a capital da Noruega, a representar o nosso belo país no Festival Eurovisão da Canção. A final está marcada para o dia 29 de maio deste ano. Quase na reta final do programa, ouvimos o grupo que venceu apenas há 2 anos, em 2008. Foram os Flor de Lis com Todas as Ruas do Amor. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Estela, se são chuvas, água, arela, se são salas, branca areia, se são mares, maré cheia, se são céus do Beirão, se são estrelas de cantar, se são noites no espelho, se são dias ou luar. Se são noites no espelho, se são dias ou...